andrecedesmoral.com.br. É o Land na voz. Ligo paredão, ligo paredão. Load CDs, Black CDs, explode tudo aí. Eu ativei o modo, foda-se a putaria, me aguarda. Se esse fosse bom, eu ainda namorava. Mal de tarde, eles me ligando de madrugada. Se arrependeu que a outra deu uma sentada. Que a outra deu uma sentada, oh. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego, eita porra, vai caralho. E ela joga, joga, joga. Que eu pego outra, ela volta e dá uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego outra, ela volta e dá uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego tecladinho do dinheiro. Alô, Guilherme! Ó, meu filho! Pra balançar os paredões! Sério que lá, vem! Alô, doutor Béis? Eu ativei o modo, foda-se a putaria, me aguarda. Se eles fosse bom, eu ainda namorava. Mal de tarde, eles me ligando de madrugada. Se arrependeu que a outra deu uma sentada. Que a outra deu uma sentada, oh. E ela joga, joga, joga na minha cara. Foi que eu pego outra, ela volta, dá uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Eu pego outra, ela volta e não aceita. Oi, joga, joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego outra, ela volta e dá sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego outra, ela volta.